Decolada 197, o perfil da subida Momo, voz Momo DCD, conforme as coordenadas. Aciona 5511, controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Projetar azul Serra Vito 366 para o procedimento RMAS, azul 9270. Responde 5511. Confirme para o B. Pilar 3 no Pro B, para acionamento com a torre 118.95, ajuste no 0.5 para a página de Papá Boa Viagem. Bom dia, seu 3304. 3304, bom dia, segue táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 3304. Gol no 095, pronto, cópia. Autorizar táxi Papá. Décima meia, planta curso, seguir acionamento, o passo carga. Reporte táxi azul 2796. Autorizando o CBEC, reportar para o táxi azul 2796. Gol no 095, pronto, cópia. Necessitamos de um pequeno desvio à direita. Seria possível agora retornar e voar direto 366? Autorizado desvio, gol 2199, né, após o produto Serra Vida 366, com descida para 2510. Ajuste no 0.5. No 0.5, descendo para 2510. Alô, Salvador, 2796, está pronto o táxi com 6969 no POB, autonomia 3 horas e 30, alterna Mateo. Azul 2796, táxi, utilizado via pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015. Pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera, somar torre 1895, ajuste 1015, azul 2796. Confirme. Papá Golf, Autorizado a alinhar e manter. Confirmando, você estava no Pátio da Bata, não fez? Na Papá não, o senhor está na Romeu. Esse ataque foi Romeu, autorizado a alinhar e manter, pista na 7. 7, ingressando no corredor Axé, primeira curva direita após decolagem. Aciona 0130, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Que chamou pro táxi? Papá pagou, foi autorizado. Táxi, chama no ponto de espera da Papá. Ajuste 1015, eu vou pro quilômetro, boa viagem, tá ligado? Dia azul 2796, autorizado. Alinhar e decolar, pista na 0, vento 050 graus, 056. Autorizado, alinhar e decolar, com azul 2796, tá ligado? Nível de voo 360, saída Arbor 1, após Elefa, DCT Nítibo, terceiro vídeo sai conforme a rota. Pista no 0, pós-decolagem, primeira curva direita. Aciona 5544, controle 120 decimal 8. 360 está autorizado, Salvador. Aperzulu 21, no 0, decola Arbor 1, curva direita, Elefa, Nítibo, terceiro vídeo. 5544 alocado, 208 a saída, 095 da Gol. Correto, após pronto, vou no 095. 095. A velocidade está mantendo? Estava mantendo 250 em redução para 220, mas eu gostaria de manter pelo menos uns 240, 150. Está autorizado, vai seguir tráfego 12 horas, 11 milhas, um Boeing 737-800, cruzando 4.500 para 2.500 pés. Gente, autorizado, mais 270. O 2199, autorizado o procedimento da aeronave, confirme velocidade. 229. Azul 9270, tráfego anteriormente mencionado, com 229, está a 11 milhas. Desça para nível de voo 050, aguarde autorização para o procedimento da aeronave. Ok, é o 050, monitorando. Está lá em cima, esperando a redução. Falando para o B 13 ou 03? 13 copiado, autorizado, grupo Zulu, plataforma Manati, 1.000 pés, decola da 17, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, aciona 0126, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Salvador, bom dia. O Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, cruzando o campo, vai ingressar no perfil da Momo. 120, décima 8. Correto, apenas confirmando decolagem da 17 a 1.000 pés, que é a altitude. Estão no 0, vento 040 graus, 049. São os tráfegos afastando do campo à esquerda, não interfere com sua decolagem. Confirmo com a chama a torre para o táxi, o Oscar Maciel tem 1895, ajuste 1015. Negativo, mantenha a saída, Papá Juliette Papá. Certo, está mantendo a saída, Juliette Papá. Azul 9270, reduza para 1809, já chegou agora 9 milhas e meia com 190 de grau speed. Desça para 2500 pés, autorizando o procedimento RNAV. 2199, complete procedimento, chama torre 118, decimal 95. Completa, 295, boa. Muito bom dia, Gol 2199. Vento 050 graus com 4 nós, pouso autorizado, pista 1 no 0. Autorizado, pouso, pode confirmar o vento? 050 graus com 04 nós. pra cima, obrigado. Tá, fora o 2, Centopeia. 796, chama no 2018, boa viagem. 208, bom dia. Bom dia, azul 2796. Azul 2796, contato radar de colagem, subaparelho de 170, via saída Conde. Beleza, condições visuais que vai à esquerda na litoral, até 10 milhas fora? 796, confirme a proa. Ah, 060. Tem 060, azul 2796, informe quando reassumir na proa de Conde. Tomara. Papá, Juliette, papá, atingiu 3000. Autoriza a subida para o nível 190, senhora. Autorizado a ascensão, papá, Juliette, papá. Ascensão para 190, papá, Juliette, papá. Quente. Estabilizado 9270. Azul 9270, complete procedimento, chame turno em 118, decimal 95. 1895, 9270. Papa Golfo autorizado a decolar. Pistão 7200 graus 059. Torre, bom dia, azul 9270. Sim, de Papa Romeu até Romeu Golf, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Chama a torre, chama agora. Torre, Papa Romeu até Romeu Golf. Grande até Romeu Golf, conforme. Nacional PRMA, vento 00 graus, 049 em Salvador. Forma na final, até o meu. No 99, solo 33, chame no 20, 121, decima 9. 29, pô. 29. Lógico que repórter lendo pronto, pista no 7. Alfa, reportando pela Juliette. Papa Golf decolou no 7. Papa Golf, corrija e transponda para 5516 e chame 120, decimal 8, boa viagem. 5516, 208, boa. Azul 9270, pouso autorizado, pista no 0, 0 grau 059. Líder, posto, pistão 09270. Carga. 0115. Ainda negativo, tem o tráfego na chegada Bonf. Não tem ainda pro de Mom, e após Mom será autorizado. Quente. A manter na pro de Mom aqui, após Bonf será autorizado para fazer isso. Na presença, para manter a pro de Mom ou de Mom? Mom. Senha 5, querente 1-1-5, Aurora Passir 8-3. Controle Papa Romeo, Papa Golf decolando 7 na sua escuta, na Dael, mantém 220, na proa para evitar formações. Papá Romeu, papá, papá Golf, contato radar, decolagem, suba para nível 430 após desvio, voa Leda. 430 após desvio, voa Leda, papá Golf. Corrigindo, Hotel Romeu Golf, quando no solo, frequência livre. Um abraço, Portuga. Abraço, agora é bom. Logo, seu plano é visual, Tony Yankee. Isso mesmo, então, corredor chão no mil pés. Caso deseje acender para nível superior, quando no farol da barra solicite o controle no 208. Confirmando, 9277, acendido o posto, correto? Afirmo. Salvador é o azul 4299, autorização Campinas, nível 320, informação Índia, posição 1. Azul 4299, Índia, confere a guarda-cópia. Parte da Juliette, Gol 2199. Mantém a posição Gol 2199. A manter. P70, solo as 36, chamando 219. 219. Azul 9270. Azul 9270, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 9270. 2796. Gente. Muito obrigado, senhorita, pela agilidade. Golf Kilos, cadê o Kilos 37, chamando 20 desse móvel, controle. 208, Golf Kilos. Oscar MacDelta, bom dia, prossiga. Bom dia, Oscar MacDelta, chame no ponto de espera taxi Oscar. Azul 4299, Campinas, via rota do plano, nível de voo 320. Primeiro via pessoa no zero, pulbar, via pessoa no meio, sai conforme a rota. Saída da Euleda Motiva, pista no zero, primeira curva à direita. Aciona 5547, controle 120, décima 8. 320, Campinas, da Euleda Motiva, 5547, aciona transponder, libera o controle 20, décima 8. Está autorizado por base, depois eu pergunto 10 até por base, depois segue rota conforme o azul 4299 no portão 1. Correto, 4299. Contra o pushback? Afirmo. Pressão no corredor, chefe. Vai reportar. Alinhar e decolar. Pista no 7, vento 070 graus, 059. Após pelo, vai voar o Sierra Vista 368? Após pelo, voa o Sierra Vista 366, autorizado para procedimento RNAS. Tá sim, seu 369. Confirmando o senhor 4299 da Azul. Foi autorizado da Euleda Motiva. Chante o da Euleda Motiva. Gente, graças. 51251, Papa Gol. Tá, 31179, Índia confere. Tem aprovado, 320, copia? Tá, 3179, Guarulhos, Champions 190, Taubaté, New de voo 320, saída da El, Leda, Motiva, decola pista 10, primeira curva direita. Aciona 5555, controle no 20, decimal 8. Ah, você pode montar 3179. Delta decolou aos 4-0, chame 1-2-0, decimal 8, lugar. 1-2-0, decimal 8-0, Delta Delta. Quem é golpe de loja? Forma interceptando o corredor, até com ponto de solicitação do controle. É tipo no traveiro fora da pan. Boa tarde. Controle de Salvador, Papa Romeu, Rocha, Mac Delta, bom dia. Oscar Mac Delta, bom dia, decolado da 17, corredor Axé, passando 800 para 1000 pés. Mac Delta, 500 pés, no litoral sul do Salvador, estamos no trajeto do farol da Barra. O destino é Manati? Sim, senhor, afirmativo. Vou direto Manati, informe livrando o CTR, Oscar Mac Delta. Na presente posição, direto Manati, reportará 20 horas, Oscar Mac Delta. Papai Juliette, só tá quando você se chamar de pouso, assim, renovando, beirinho de gol. Papai Juliette, papai, o controle? Ajuda, controle, prossiga. Se eu chamar de pouso, assim, renovando, beirinho de gol. Apresente ao Juno 320, não 320. Certo, no 320. 183, 183. 1095. Pega o Embraer Azul, ponto de espera 1895, ajuste 1015. Pega o Azul, ajuste 1015, 095. Pix 3 Raboneto 42, contact point 0, decimal 8, good flight. Pronto para taxi IPOB 111, autonomia 0420, alternativa Ribeirão Preto. Azul 4299, direita Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1015. 1015, direita Índia, pronto, 1895, azul 4299. Uf, que lógico, é ótimo, tem um número 3 enquanto estão em visuais. Após, está presente, o senhor vai trazer sobre o análise da parede, com quem? Está livre subida ao 045 para evolução em Valência e para início. Outro lado. Opa, 03, sobre approach. Opa, para Palácio Azul, 4299. Opa, 03, sobre approach. Opa, 03, if you receive solo approach of identification. Opa, 08, how the rhythm now? Roger. Clear, loud, With the contact section level 050, former and clear, climb to 400, find direct to Toledo. Thank you for pressing the Toledo and continue climb number 400, Europa 083. Salvador 359, estabilizado na final. 359, complete a aproximação em nave, chama a torre Salvador em 1-8-9-9. 309. Decimal 9, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9, 5. Torre Salvador, tá 3859. Bom dia, tá 3859. Continue a aproximação, guarde vista livre. Entra uma centena com 4 nós. Nosso escudo, tá 3859. Salvador, bom dia, gol 1-0, tem informação. 60, indicação desse mantém 050, chega na maré. Esse coberto é o 050 na maré, do 3859, vista no zero livre, pouso autorizado. Livre, pouso 3859. Após táxi, são 3179. Veículo aos 4,6, chame no 20.8, boa viagem. 208, graças, boa. Olhe Salvador, o azul 4299. 4299, contato radar na decolagem, tudo mantém 320 após 2000, vou em Leda. 2000, Leda, até 320, azul 4299. Olimpo 07, formação Índia, intenção Salvador Galeão. 3859, Solas 48, chame 121, decimal 9. 219. Watch 4, Olimpo 07. Salvador, 3859. 3859, ataque via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa vai rebotando as mulheres, pronto. 95, trajado alinhar e decolar. Vento 060 graus, 5 nós. Alinha decola, 095. Continua subida 170, agora 63 milhas mais 10 Salvador, serviço radar encerrado e chame o controle Aracaju, frequência 20, decimal 3. 203, confirma? Correto. 203, obrigado, uma boa, bom dia. 4. Grupo 07, cruzado Galeão, via rota do Pano, Golf 677, após Vitor Tango Romeu, Whisky 6 dúzia, ADA DCT. Neudio 180, saída Coral. Decola puxando 0, primeira curva à direita. Aciona 5550, controle 120, decimal 8. Frequência livre, 12345. Chame no retorno e aguarde sua mensagem de pouso na plataforma. Responde 5550, corrigindo o nível 180, que é negativo 170, nível correto 180. E após o uísque meia dúzia, ADA, alfa, delta, alfa, após DCT. Blete, papá. Papá, blete, papá. Estacionamento Olimpo 07. 3859, Juliette, portão 04. Juliette 04, 3859. O 095 decolou 50, chame 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. No, 83, go ahead. Contact now, is it center frequency 128, decimal 35, back up to 125, decimal 1. 12835 and 1271, Edo Paz, 083, papai. Paz, Lete, papá. Bom, meu papai de Leste Papá, o controle Salvador transmite as cegas, agora 50 milhas norte do VR Salvador, se estiver encerrado. Para informação de voo e alerta, monitora a frequência de refixo em 2085, ordem 2545. Papai de Leste Papá. Solta 3179 para o táxi do avião 974-3572 da Leão. 3179, táxi via Pátio Índia, ponto de temperatura 1895, ajuste 1095. Pátio Índia 295, obrigado, 31979. Solta 3179. Ajuste. Comparado aqui para ingressar no portão 4, não tem ninguém para chamar. Gente, com mais tarde. Do 4299, chame Recife em 2835, altena 25, decimal 1. 2835, 251, 4299, azul grato. O 1160, após etapa, ajuste a negação para o Serra Vitor 366. Bom dia, agora 095. Cato radar cruzando 070, submontão 360, saída Arbo 1. 360, 095. Silêncio, informe para a descida. Chame a 3192.4. Pronto, é exatamente, 3192. Prezada, Recife, episódio 197, New de voo 350, saída Pucca, transição Caju, decola puxando a 0, primeira curva esquerda. Acionado 5575, controle 120, decimal 8. 2000, 1500, ajuste 10 no centro, chamada estabilizada no RNAV Gol 1960. 75 e o controle 308. Correto, reposte ponto, o chinema 312. Na identificação desse Matão 050, chegada POF. 050, chegada POF, pode ajudar a posição do outro. Vai manter a chegada POF, aguardando. Orientada para o final do RNA. Chegada bom, e agora de ser orientada para final, né? Para a posta de chamamento, o chamamento 312. Livre e reportar a taxa. Regina 79, bom dia, autorizado Alian e decolar. Pistão 0, vem com a centena 50. Autorizado Alian, decolado no 0, tá 3, 179, obrigado. Vamos liberar no setor Yankee, Rondo Lima. Vamos liberar no setor Yankee, Rondo Lima. Vou no 095. Chame Recife 260, antena 28, decimal 8. 260-288, obrigado. Ok, né? Sete. Atingi e mantém o 40. Salvador, boa, 3304. Ente. 3304, guarde, cópia. Guarde. Fez o nono, após pelo, vai ser a vida 368. No 79 de Gols, 58, chamando 20, décimo 8, com o 208, bom dia, obrigado. Para 2500 PES, 6319, altímetro Salvador 1015. Para 2500 pés, o chinês 6311, altímetro Salvador 1095. 1095, 2500 pés, 6311. Bom dia, tá, 3179, 2300 pés. 3171, no contato radar de decolagem, subiu, mantém o 320 após 2000, vai Leda. Após 2000, direto Leda, tá, 3179, vai. O 9160, estabilizado no RNAVE. Bono 9160, complete a aproximação da RNAVE, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, Gol 9160. 31, autorizado o serviço 368, 366, bom estabilizado. Confirmando após as evoluções, retorno ao Salvador, correto? Frequência livre, chame no retorno, ou filósofo. Autorizado, Brasília, Ampers, Lua, 7360. Arbor 1, Elepa, decolagem Sono 0, curva direita, 5573, controle 208. Correto, pode contar 3304. 3304. Pode atender pelas comunicações, é 3 ou 1. Salvador, bom dia, Gol 2196. Afirmativo 2196, está atendido aqui para autorização, por seguro. O 2196, autorizado por seguro, peso 44, nível 360, saída da El, Leda, seguro, decola pistola 0, primeira curva direita. Adiciona 5577, controle 120, decimal 8. E autorizado para Porto Seguro, Apertulou 44, nível 360, da El Leda Seguro, decola da 10 com curva direita, transponder 5577, controle 208, Gol 2196. Correto, pode contar Gol 2196. Toma. Azul 9700, Índia confere, guarde cópia. Guarda, eu vou confirmar a saída, por isso. Confirme o nível solicitado. 1160. Ok, senhor, é obrigado pela ponta, eu controle. Pesando 79, chame Recife 2835, usando 25 decimal 1. Pesando 79. 2835, primária. Secundária 251. Bom dia. Na pós-pela, ajuste a navegação para o Serravito 366, descida autorizada para 25003, última é 3 Salvador 1-0-5, livre final Renave, chama estabilizado. Tenente Pacelo, Serra 2266, 2560, 2015, Departamento de Estabilidade, Renan, 2971. Azul 9700, ponto cópia. Azul 9700, autorizado, Serra Bravo, Bravo Hotel, via rota do Pano, Golf 677, Ilhéus, Whisky 1, após salve. Nível 160, saída Coral, decola puxando 0, primeira curva à direita. Aciona 5567, controle 120.8. Estrenzado Belo Horizonte, nível 160, via Golf 677, Ilhéus, Whisky 1, salve. Decola no perfil da Coral, da Tono 0, curva direita, 5567, transponde, controle 208, azul, 970. Correto, poste contra azul 9700. 9700, vem. Juliette, gol 9160. Gol 60, Juliette, portão 07. Juliette, pro 07, gol 9160. Chame 63, 1-1 na sala 06. Chame 1-2 na décima nossa. Na Alfa, reporte antes da Juliette. Chanel 63, 1-2, pista 1-0, decolagem autorizado, vento 070 graus, 1-0 nosso. Decolagem 1-0, 63, 1-2. Direcionamento é forte contra o tático Olímpico 07. Chanel 63, 1-2, decola 08, Salvador 208, Molon. 208, bom trabalho. Chegou, negócio também. Minha câmera. Salvador, boa, Chanel 63, 1-2, decolado Puca. 2, contato radar na decolagem, submarino 350, saída da PUCA. Da PUCA, só bateu 350. Cruzando 71, estabilizada Rinaldi, pista 1-0. 2171, compete a aproximação Rinaldi, chama 2 Salvador em 1-8, pista 95. 95, tem um bom dia, gol 2-1, 7-1. Torre, bom dia, Gol 2191, estabilizado, Renato 510. Gol 2171, bom dia, juiz de altímetro 0015, pista 90, pouso autorizado, vento 1 a 00 grau, 08. De pouso, pista 90, gol 2171. Siga Oscar Mike Delta. Desce regras de voo visuais. Obrigado, Saúde está bom. Informe Gerson Mike 10 Salvador, 1500 pés. Altímetro em Salvador, 1-0 na média. Azul 9149.4. Azul 9149.3. Via roda do Panda, Peso 21, New Joe 340, saída Arbor 1, após Elefa, DCT Tozob, Interceptor OV sai conforme a rota. Pista no 0, após decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5566, controle 120, decimal 8. Quatro contas 149149. Salvador 6312. Firme. Dá pra coordenar o nível 330 com o final pra gente, por favor? 330 para o 6312. Afirmo. Pode. Solo Salvador, bom dia, gol 2171, livrou. Gol 2171, bom dia, segue via alfa, corte antes da Juliette. Alfa, bota aqui da Juliette, 2171. 2 reautorizado 330 como final para Recife. 330, chama obrigado. Identificação desse Matheus 050, chegada à Mare. Identificou, desse até 050, chegada à Mare, gol 1194. te informa iniciando sobre voo. Curitiba, autorizado via rota do pano, primeiro via Pesulo 21, após Utiguir, Pesulo 15, Mudol, Pesulo 30, Serra Charlie Bravo e Uniforme Alfa 310, Orana DCT. New de voo 360, saída Arbor 1, após Elefa, decola Pichona 0, primeira curva à direita. Aciona 5003, controle 120.8. Autorizado 360, decola na Arbor Elefa, aciona 5003, controle 208. Então a primeira via Pesulo 21, Utiguir, Sorocaba aí, depois esperar Alfa 310, Orana. A Pesulo 21, Utiguir, após a Pesulo 15, Mudol, a Pesulo 30, Sorocaba, Uniforme Alfa 310, Orana. E a saída Arbor 1, após Elefa. Então é Pesulo 15, Mudol, Pesulo 30, Sorocaba, depois Orana. E a saída Arbor 1, depois o Elefa. Após Sorocaba é Uniforme Alfa 310, ok? Após Orana. Sim. Forte ponto, TAM 3859. Pode. Boa, 3304. 3304, boa. Boa, posicionamento na 06. Reporte, táxi, 3304. Acelera o posicionamento, 3304. Sua posição. Proximidade do Serra Luiz, Serra Luiz. Tá, 500 livre, Omar, direto do Serra Luiz, com Índia, 500 pés, altimetria Salvador no 09. Agora transferência 2, Salvador. 09.